Bill 020, clear to line up and take off runway 10, wind 09 or 0 degrees with 6 knots. Você solicita manter proa 260. Milhas? 30 milhas. Pesado, achando 6393. 6393. Estamos de zoológico, 0 na 3226. Completa final, torre 18.6, tem uma posse. 18.6. Boa noite, Gol no 606, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste no 094. Chegada Mari para 2.000 pés, no 094, Gol no 606. Gol no 714, está livre, ILS, informe o localizador. Pesado, ILS, Gol no 714. Portugal 020, Airport 940, call departure 19.35, have a good flight. Sending 19.35, boa noite, muito obrigado. Salve, Salvador, boa noite, 3226, final da 0, 24, no 0, 24, no 0. Boa noite, 3226, livre pouso no 0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 4. Livre pouso no 0, 3226, no 0, no 4. O final flight level, o F-020? Não, é a Lucifer com a level 370, please. That's correct. Flight level 370. Flight 370, Gal 060, muito obrigado. Finalmente, 313, finalizou o desvio, autoriza a proa de Dadro. Confirme a posição. Dadro. Na minha 303, sempre eu solicito manter o perfil da saída. Entra na 303. Dois dois meia, solo aos 4-4, livre à direita, Flaxman, frequência via Alfa, repartir antes da Juliette. Via Alfa, repartir antes da Juliette, para 3226. Boa noite, Oceanair 6258. Identifique chegada mar e desça para 2000 pés. Ajuste no 04. Autorizado, está feito. Oceanair 6303, chame agora Recife, frequência 12260. 260, vai. Boa noite. Chegou no 714. Torre 18-6, tem um pouso do 714. Confirma a frequência, 18-6? Confirmo. Vai chamar. Torre, gol no 714, boa noite. Boa noite no 714, prossiga. A passagem externa, trem embaixo travado, estabilizado. Gente, livre pouso na 10, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 4. Autorizado pouso, pista 10, voo no 7 no 4. Autorizado em elétrica, passagem estabilizada, 1606. Juliette, 3226. 26, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o 020, contact now receive center, frequency 125.45, disponible 126.85. Changing frequency 125.45, disponible 126.85, Portugal 026. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, bom voo. Aguarde cópia. Pouca vitória, graças a guarda. Tá 3891, identifique, chegada Bonf, road Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 10 no 4. Eita, alfa reportado para Juliette, no 7 no 4. Boa Roma 805, pronto para cópia? Pronto para cópia, 805. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída PUC, transição Zipá. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5051, coteja. Autorizado então, nível 370, comando em rota, via Upper Zulu 10, decola da PUC, Zipá. Decola da 10, curva à esquerda, 935, controle 5051, aciona 9805. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Tomaremos. No 4, táxi via Juliette, portão número 5. Sete no 4, táxi via Juliette, portão número 5. Beleza, Juliette, voo na 606. Todo 606, chame torre, 18-6, até o meu posto. 18-6, graças, boa noite. Boa noite. Poxa, né, 6258, está livre, ILS, informe estabilizado. ILS, reporte estabilizado, né? Salvador, boa noite, gol no 606, final. Gol no 606, boa noite, reporte externo. Reportará no externo. Tá livre responde 56, tá no 63-6258, ó. Tô livre, 6258. Então 3891, desça para 2000, está livre das inscrições, o ajuste permanece no 04, está autorizado a final ILS e segue como número 2. Passou externo baixando travado, 606. 606, livre pouso mão no zero, vento 070 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, gol no 606. Autoridade, chama para o táxi. Chama o táxi, Roger. Solo 57, livre direita, táxi na frequência via Alfa, repórter da Juliette. Livrando a direita via Alfa, repórter da Juliette, patente na sua escuta, 606. Roger, Italy 408, call tower 118.6. Salvador, boa tarde, Italy 408. 408, go ahead. We would like to check our flight plan to maintain intruder 0345. Sure, we have one here for a 0320 Zulu. How long does it, when does it expire? At 0405. Thanks. Estabilizado, então 3891, informe de estabilizar na final do jogo com o campo. Boa, eu vou fazer a terra, pode estabilizar 3891. Chamou a torre? Sim, ativo. Uma roupa final embaixo da base. Vicente, livre pouso na 10, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, 1014, 6282, para vender no 0. Visual no setor, pode descer até 1700. Estabilizado 1700, tanto 3 no avião. Livre, descer a 1700, pode estabilizar. 2 no avião. Próxima Juliette, 606. Gente, no 606, mantenha a posição, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Ok, eu mantenho a posição, 606. 05, previsão para início do pushback. Um minuto, a gente só estava aguardando aqui o operador de sentido superior. Gente, aguarde então para o pushback, tem uma aeronave da companhia que vai ingressar para estacionar no setor. Ok, então, estamos aguardando o setor. Minha táxi via Juliette, portão número 3. Ingresso Juliette, portão 3, 606. Solo 02, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Viva direita, via Alfa, reportará antes da Juliette. 05, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Então, táxi, 305. 3891, chame a torre, 18.6, tem um bom posto. 18.6, visual com o campo, 3891, boa noite. 18.6. navio estabilizado, sinal da segunda tela. Gente, TAM 3891, no check o trem, livre pouso na 10, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 0, vai ficar travado, 3891. Táxi via Juliette no 4 da remota. Via Juliette para posição remota 146258. No solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Também sua frequência ligou na direita Alfa, repartindo da Juliette, 3291. Boa noite, 05, pronto para o táxi com 2 horas e 40 de autonomia, segue distante a bordo, alterna Maceió. 77 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, porte pronto, ponto espera. Porta pronto, não, 8005. 3891, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette pro 8, 3891. A linha decola da 10, vento 060 graus com 4 nós. Gente, a linha decola da 1805.